sabe quem é? Soares. Hey! Entre pretos e brancos, índios e tantos outros rostos que se misturam pela multidão, somos fracos, fortes, ricos, rotos, todos, todos, os de braços dados ou não, pela fúria do corpo, a calma da mente. A vida é um sopro, um soco na gente. Eu sou essa terra e toda loucura, o veneno da era, onde se procura o amor no sexo. O sexo pela rua, onde o nexo dessa dor é anexo à sua cura. Aqui não se crê, mas jura, olham sem ver e não sabem. Um finge que não é puto, outro finge que não é covarde. Em cada beco, cada um usa a arma que tem. Em cada linha, cada um usa a alma que tem. Eu cheio de luz e sombra, tempestade e calmaria. Encontrei na poesia um motivo pra ir além. Instável como o universo, apaixonado no meu verso. Eu dou minha vida, meu sangue, minha alma também. O equilíbrio. Numa era de extremos, nessa paz que eu consigo um delicado equilíbrio, explosões e alívio. Nessa era de extremos, numa paz que eu consigo um delicado equilíbrio, explosões e alívio, explosões e alívio, explosões e alívio, explosões e alívio, um delicado equilíbrio, explosões e alívio, explosões e alívio, explosões e alívio, meu delicado equilíbrio. Tá complicada a respiração, contrapeso é o coração, contra a cultura, viatura, ruas, impressões são reflexo de seus grilhões, espectro de sensações, conecto no meu caminho livre de variações, psíquico dividido entre dois extremos. Temo me perder no mundo onde amamos, mas o que temos, isso é cíclico. Em grande quantidade estamos perdendo o que não tem preço, vendendo como adereço atípico. Esse jeito que sou, mas é jeito flow. Aceito sangue que se faz fluindo em meu peito. Então, me dá um gole de fé, outro de café, um, dois, tranquilo, me mantendo equilibrado, pronto para o que vier. Ligado na maré, mantendo o foco obstinado, da cabeça ao pé, olhando pra todos os lados. Vejo vários revoltados, equilibrando seus fardos, defendendo antepassados. Meus manos são bem armados, nos versos levam legados, focados na corda bamba, renegados, não escravos. Mm-hmm.